Mestre Cardoso, lá no Piauí, os amos de bois de lá, eles jogavam baralho, jogavam dominó, não com as peças que a gente está acostumado a ver as pessoas jogarem, mas com palavras. Conte aí um pouco essa história. Bem, o dominó é como quem joga na mesa. Vai os amos contrário, vai jogar dois. Um é difícil jogar porque ele não pode. Joga, mas é ruim. Então dois jogam o dominó, jogando as pedras. Na memória, não tem pedra. Então três joga, quatro joga. É completa a mesa, né? Isso é só no Piauí. No Piauí. Então os amos de lá tudo aprende. Eu aprendi, e lá também, se não aprender, não canta. E lá todo mundo canta com isso. Dominó, baralho, geografia, história do Brasil, ciências, tudo lá se canta. Pergunta. Agora a pergunta é diferente. E se eu perguntar para um amo, um cantador, uma pergunta para ele, ele não sabe o que é pergunta. A pergunta não é escrito. Por exemplo, Por exemplo, ele, o que que ele faz? Ele, no verso ele manda eu explicar. Eu tenho que explicar, porque se eu não explicar, quem apanha é eu. faça uma pergunta no verso, por exemplo. Agora, essa música não é só esta, é diversas músicas. A música de se quiser, se canta tudo. Aí eu vou dizer nessa música, nessa toada, né? Ouro fino é melhor, boi do contrário é bom. Ouro fino é melhor, boi do contrário é bom. Ouro fino é melhor, eu vou convidar contrário para nós jogar o dominó. Eu vou convidar contrário para nós jogar o dominó. Vou te fazer uma pergunta que nunca fiz a ninguém. Vou te fazer uma pergunta que nunca fiz a ninguém. Meia tarefa de pasto, quantos pés de capim tem? Meia tarefa de pasto, quantos pés de capim tem? Aí, por exemplo, ele não sabe. Aí, responder. Ele vai, no verso, ele pede para mim explicar. Porque se eu não explicar, quem perde é eu. Então eu vou explicar. Meia tarefa de pasto, tem o capim que nasceu. Meia tarefa de pasto, tem o capim que nasceu. Falta o que o fogo matou, é aquele que o burro comeu. Falta o que o fogo matou, aquele que o burro comeu. E esse que a gente gravou aqui no disco é o baralho. É o baralho. O baralho também é um jogo É um entre os jogo. dois amos. E canta sem carta. Canta decorado. Eu, pelo menos, o baralho eu canto só. Qualquer um amo lá pra nós canta só. Mas também é importante dois. Um joga uma carta, o outro joga outro. Três. Cada um joga uma carta. Quatro. Cada um joga uma carta. É completar a mesa, é quatro jogadores, né? Aí quem não tem quatro joga três. Quem não tem três joga com dois, né? Se um é difícil jogar, mas se joga. Sem carta se joga o baralho, né? Que foi como o senhor fez aqui a gravação. Fiz a gravação aí, acostumado a cantar. Não é só eu com amo de boi despeitando. E a despeita, como é que ela é feita lá? É bom, a despeita é o seguinte: eu vou despeitar com outro. Ali na hora da despeita, tem o árbitro com o apito na boca, como o árbitro no campo. Quem errar, ele apita. Já perdeu. É guarnecido a costa do lado do parceiro, de gente, guarnecido tudo, arrodeado, cordão para fora, é para não ter problema. No meio, entre um amo e outro, parede de três ou quatro no meio. Não vai ficar perto um do outro, não, um lá e outro aqui, é para levar de problema. Aí vai se cantar. Sabe, cantar o que sabe. Quem perdeu, perdeu, quem ganhou, ganhou. Isso aqui é a despeito. Não é concurso, aqui é no concurso. Não, lá é despeita. Lá você anda atrás de um amo de boi para cantar com ele. Aonde tem, anda-se atrás. Fizeram comigo e eu fiz com muitos. Agora aqui não. Aqui não tem. Aqui não se joga dominó, não canta baralho, não se despeita. Ele, tá certo, não vou contra. Aqui só joga pedra nos outros, se for preciso.